você de mim. Quero te dar amor, quero te dar calor. Nosso amor é eterno e com você distante tudo é tão ruim. Vem me dar amor, vem me dar calor. Sei que te amo, te adoro e ninguém vai tirar você de mim. Quero te dar amor, quero te dar calor. Nosso amor é eterno e com você distante tudo é tão ruim. Por quê? Sou louco por te viver. Até que resistir. A distância e a dor no meu peito e um coração que bate por só saber te amar. E por mais que a vida me obrigue, não vou. Te amo, te adoro e ninguém vai tirar você de mim. Quero te dar.